Já estão abertas as votações para o Chorum Oscar 2019. Basta ir em www.chorume.com.br/chorumoscar e votar com a consciência de um alcoólatra batendo nos filhos sem deixar marca. E não se esqueça, dia 12 de janeiro de 2020, acompanhe ao vivo o Chorum Oscar e o Confronto do Século. Pai contra filho. Não tô achando vantagem esse Chorum Oscar, mas eu vou fazer o possível para que ele não se torne integrante. Quero continuar comendo a mãe dele e podendo falar em como eu mito fundo e com amor naquela velha arrombada. Mequetrefe! Já passou da hora de virar integrante. Tritão contra Sereião. O Sereião mergulhar fundo, não só na mãe dele, como no Chorume em geral. Sério que eu vou ter que competir com o Sereião? Com o cara que ultrapassa trator? Ah, gente, puta que pariu, vai. O Zop, depois do Aijão, não fez mais nada. Pelo menos eu lancei o Sereião e o Jean do Mor. Travesti japonesa contra surfista cambroso. E vê se ele vai, não vai zoar minha mãe mesmo. Quero ver só, quero ver. Não fala mais nada de engraçado. Puta, cara chato. Dia 12 de janeiro de 2020, às 15 horas, assista em chorume.com.br/choromoscar. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E temos aqui nessa bela manhã de sol, sentado na nossa mesa, ele que usa a papada para fazer um boquete duplo, Wesley Zop. Às vezes, boquete xoxoquete. Xoxoquete duplo nunca deu. Nunca deu certo. Até onde a gente sabe, não tem linguinha aí nessa papada. Até onde a gente sabe. Tem um macarrão que ficou preso. Ah, era macarrão. Não, então não dá. Mas conhecido como macarrão linguinha. Agora ficou conhecido. Mas perto da sua casa não tem aquela padaria que vende brioches? Pãos. Que eles chamam de xoxoquete. Ah, mas fechou essa padaria aí pra abrir um estaleiro, viu? Ok. E o pior é que era uma do lado da outra. Mas o cara do o cara ampliou o estaleiro. Ampliou o estaleiro, agora ele coloca pôneis ali pra criançada dar uma volta. O que não impede dele de fazer boquete. até estimula, até porque ele gosta desse lance rural. Assim. Ainda mais pôneis. Ainda mais pra dar uma estimulada no pônei, né? Criou um pônei? bicho. Faz aquelas voltas, mas da hora. Vai, vai andar dois quarteirões sem reclamar. Você é louco. Você sabe que porra é reclamão, né, rapaz? Ah, dá um risute pra não mentir. Tem o corpo de um pônei e reclamão. Engraçado que nem é o nome do dono do estaleiro. Aí quando ele vê o Zop na... No portão ele fala, pônei. De novo esse cara aqui. Ney que tem apelido de macarrão, né? Sabe. O Ney não é apelido do cara. Se é perde nas papadas. Ney macarrão grosso, né? E ele aqui, que é semelhante a uma árvore de Natal de pobre, pois só tem uma bolinha pendurada, Gabriel Asmar. Mas uma bola que é guardada com muito carinho. Brilhante. Exibida em poucos momentos do ano. Felpuda, felpuda, rapaz. Não quebra à toa, não. Saborosa. Bola de carne. Parece uma mondegona. Parece um belo um macarrão, né? Se fosse um tender, rapaz, é que estamos falando. Acompanha bem o macarrão. E ele que tem as tetas aqui tão grandes que não faz uma espanhola, mas faz uma península ibérica inteira, Anderson Negão. Fala, negrada! Tamo aí pra divertir agora. Tá vendo? Humildade. Faz uma espanhola dupla. Né? É tripla. Rapaz. Pode fazer uma espanhola num forte de rolo. Dobra cada teta em 4, 5, rapaz. Dá. É um origami de teta. Isso é um poder, bicho. Faz um tsuru com a teta ali, rapaz. Cê, e voa! Você peteleca o mamilo, ele pia, rapaz. Aí eu rosteando aqui, Douglas Domiciano Ganso, no único host que nunca mais pergunta pra Anderson Negão o que, que é o campeonato de esquibum daquele. Aquele organiza. Não, você nunca mais pergunta porque você conheceu. Não precisa perguntar mais. E porque é um negócio meio bruto, viu, Eslesa? Você foi no campeonato? É esqui na bunda, é o esquiador na bunda, rapaz. Ali, quatro esquiadores ali, rapaz, de uma vez. Daí você ficou chateado de perguntar. Quando falaram que pra começar o esquibundo ia pegar o bondinho, você achou que era só o teleférico. Exato. O negócio fica meio violento. É bonito de você ver, parece... É como se o balé Bolshoi penetrasse um negro ao mesmo tempo. Todo mundo ali. É, tudo junto. Na coreografia. Sem contar adrenalina. Sim, sim. Que é a moça que fica gritando ali. Vai, Anderson! Vai, Anderson! Grita bem, ela grita bem. Não para, não. Parece, adrenalina, parece aquela, adrenalina. Aquele capitão do clube de remo, sabe? Ela vai na cara dele. Vai, Anderson. Você aguenta, Anderson. Ele não aguenta, chorando. Não aguenta, ela aguenta, Anderson. Não aguenta, Anderson. Tem hora que ela é meio irônica também. Não. Adrenalina é isso. Adrenalina quando sobe, quando fica loucona. É quando ela vai alcoolizada. Quando ela vai alta. Quando sobe a adrenalina da adrenalina. Quando sobe a adrenalina da adrenalina. Rapaz, é loucura. É. Mas tá bom. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Joru, meu podcast semelhante ao Michael Schumacher, rapaz. Ah, porque já foi um grande piloto, um grande profissional. Está em ladeira abaixo e de repente some e ninguém fica sabendo, rapaz. Muito bem, antes de começar esse episódio maravilhoso, maravilhoso, Chicano Brown e Chicano Moleque. Chicano Brown Rounder. Vamos para os nossos recadinhos. Muito bem. O primeiro recadinho aqui é falar sobre um evento que fomos convidados a participar, que ocorrerá dia 18 de janeiro. Vai ser um evento realizado pelo podcast Confábula. Mas se você estiver ouvindo depois dessa data, então já foi realizado e tava da hora. Dia 18 de janeiro de 2020, o podcast Confábulas organizou um evento com a participação de vários podcasts e você pode adquirir o seu ingresso em bit.ly/confábulas ao vivo. Hey, bitch! Hey, Li! São putas chinesas, né? Bit.ly. Bit.ly. Mas peraí. Vários podcasts, incluindo o Chorume? Incluindo o Chorume, ah, rapaz. Só queria dizer que não ofenda a família Lin. É, ela é grande. O Javali, o Chantilly. Stan Lee. Stan Lee, Rita Lee. É grande, é grande. É, grande Lee. Mas tá, você pode adquirir lá em bit.ly/confábulas ao vivo, que se escreve bit.ly/bit.ly. Isso, /confábulas ao vivo. E adquira lá seu ingresso. Já é certeza que estaremos lá. E você vai poder ver a gente participando desse Confábulas também. Fale por você. Será dia 18 de janeiro, um sábado, às 17 horas, Wesley Sopra. Da tarde. Delícia, cara. Mas... 17 horas da noite. É, às vezes tem um eclipse. É. É possível. É possível. Eu não acompanho os eclipses. Para as pessoas que estão com o relógio errado, pode ser 17 da noite. É verdade. Então, é isso. Dia 18 de janeiro. Aguardamos nossos ouvintes lá com o maior carinho e tesão. Adquira lá seu ingresso em bit.ly/confábulas ao vivo. E será no Teatro dos Arcos, será onde no sempre teatro... fazemos o nosso... Chorume ao vivo. Onde sempre fazemos um surubeiro gostoso. Não. Aquele não. Cobreiro louco. Não, isso depois você não sabe. Nossa, cheio de lubrificante e banha de porco. Não, nossa, gente, não, pera. Era as piscinas de 10 mil litros, rapaz. Não, caralho. Pessoal sufocando de tanto tesão. Exato. Dura esconder os corpos, né, rapaz? Vai tá... e também onde a gente faz um chorume ao vivo. Tem esse detalhe também. Mas isso, daí não precisa levar a piscina. Não precisa. Vai, então sempre leva à toa, né? É isso que vocês estão querendo jogar. Não, tô falando, porque você leva aquela de lona, mas é que nunca tem que ser a de fibra, porque pra participar tem que ter fibra, bicho. É que nunca precisou usar no Chorume ao vivo. É verdade. E além do Chorume, lá vai ter a participação do podcast Ergo, do Papo Delas, do Fermata, do Eu Tava Lá, do Whatever and Ever, do Dragon's Fly, do Chicken O'Brien. Sabe que eu tava lá, vai estar lá. Não sei. Ele estará lá. Daí ele vai poder contar, eu tava lá. É. Muito bem, vamos então hoje para ele, o nosso menino de voz, Chururu. Churururu. Churururu. Churururu. Gabriel Asbar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... E se o tema fosse esse? E se o tema fosse esse, Wesley Zop? Adorei! Adorou esse tema? Uma indagação. E se fosse outro tema? Ah, acho que eu ia... Vou analisar. Mas como vai funcionar isso? Não, acho que já tá auto-explicativo. É isso, é isso. Então vamos embora. Vamos pra esse tema, que se fosse outro tema, não seria esse tema. É verdade. Don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust. Unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Try to explain how Muito bem, então estamos aqui para fazer aquela dinâmica jogatinal. Jogatinal. É. Peraí, jogatinal? Jogatinal. Mas... que é uma jogatina matinal, afinal. Não, essa parte eu entendi, mas não sabia que ia ser jogo. É um jogo hoje, o jogo é isso, se o tema fosse esse. Sim. Então, cada um aqui irá propor uma temática e os outros têm que contar uma história verdadeira. E, inclusive a pessoa que sugeriu. Inclusive a pessoa que sugeriu. Tá. E aí... ao final daquela rodada, a pessoa pode ganhar pontos pela sua história e vegetais. Pontos e vegetais? Exato. Mas e a gente vegeta... preza pela saúde, Wesley. Mas os vegetais valem pontos? Ou você pode trocar os vegetais pelos pontos. E os pontos pelos vegetais. Exato. É moeda de troca. É um livre mercado. É um livre mercado. Mas os vegetais valem o dobro de pontos. Exato. E os pontos adquiridos com vegetais valem o dobro. Exato. Pera. Sim. Só que quando você troca pontos por vegetais, eles não valem nada. Pera. E a recíproca é verdadeira. Exato. Então ganha quem tem mais vegetais, é isso. Ou mais pontos. Não, mas... é igual a terceira, você pode fazer mais ou menos vegetais ou mais ou menos pontos. Tá, tudo bem, vai. Vamos ver como vai ser. Eu acho que mais claro que isso não tem como ficar. Não tem como, não tem como. Porra, não, tá claríssimo. É. Claríssimo. Muito igual o boga do Anderson. Claro. Isso aí tá meio pretinho. Né? Não é claríssimo, é Clarice o nome do boga dele. É que foi o corretor. Porque é bem escuro, na verdade. Então, aqui estou com um papelzinho. Cada todos em branco. Cada um com uma sigla. Onde Anderson Negão pegará aí o primeiro papelzinho. Por quê? Pra gente... porque é o nosso estagiário. E nosso estagiário pra gente atender as cotas de retardado também. É verdade. As pessoas falarem, ah, o retardado não faz nada. Faz sim. Porra, ele pega papéis. Oh, começamos com G. Começando com Gabriel Asmar. Ah, ponto G, né? Começando assim. Com ponto G. É, porque os outros são todos GGs ou XGs. Ah, agora, coloquei pelo tamanho da camisa. G5. Falei camisa, não o tamanho do pau, por favor. Não vem querer diminuir os outros aqui, não. G5M. Não vem querer zoar nós aqui, não. Pequenino G5M. É. Muito bem, Gabriel Asmar. Lembrando que você sugere o tema, mas você é o último a contar a história. Ah, tudo bem. Eu vou começar com um tema light. Tema light. Tema light, então, vamos lá. Vai falar sobre coisas light. E o meu... aqueles assim... o meu tema é... e se o tema fosse... Ah, Inception de tema. Meus dois ouvidos sangrando. Não, o metatema. Meu tema é bem simples. Pior presente ganhado na vida. Tema complexo. Tema complexo. Não, é simples. Tema aí, sinuca de bico. É complexo porque às vezes você vai falar, puta, aquele presente foi o pior e a pessoa tá escutando. Daí, exato. É, você tem que ver um pior que não importa se a pessoa escutar, não tem problema se ela saber que o dela foi o pior. Não, você tem que falar o pior. Que se você mentir, você não ganha pontos nem vegetais. Exato. E como vocês vão saber se eu tô mentindo só por causa desse polígrafo? A gente sabe. Tá, tudo bem. Vamos lá, então, Wesley Zop. E se o tema fosse o pior presente que você já ganhou na sua vida? É pior, porque às vezes você ganha algo que você não tem onde usar. Por exemplo, você ganha uma furadeira. É legal, você usa a furadeira. Você ganha um... não, a menos que você esteja trancado numa cela de vidro. Você pode usar a furadeira, mas não vai ser útil. Você pode usar pra quebrar, quebrar a cela de vidro. Eu posso jogar a furadeira no vidro. Pode fazer ela de bebezinho. Também. Posso fazer, porque é quanto tempo que eu vou estar preso lá? Eu posso estar louco. Pode usar pro seu prazer também. E aí, vamos prender o pênis no mandril. Mas aí você tá ressaltando a pedofilia de Wesley Zop, que fez da furadeira um bebezinho e agora tá namorando. Mas já tava adulto. É prisão perpétua, caralho. Adulto não cresce, filha da puta. Seu maluco, pedófilo de furadeira. Mas eu vou emendando com outros presentes, vai ficar um adulto. Que outros presentes? Põe que todo mundo sabe que você é pedófilo, todo mundo te abandona, rapaz. Você não quer mais presente, inclusive não. O bebezinho furadeira. Que só tá lá porque você tá preso no Afeganistão, ele fica preso junto com você, pô. Mas no Afeganistão pode. Eu ganhei um taco de golfe. Da hora. Da hora pra quem? Não, pra quem joga golfe. De quem você ganhou? Quero nomes, quero a situação. Tá. E quero saber onde tá esse taco de golfe. Não, já foi repassado. Uma vez que eu trabalhava na Byte Informática, quando eu era CLT, era meu aniversário, e o pessoal organizou lá uma festa surpresa. Fui lá e entre os presentes tinha um taco de golfe. Foi isso. E aí, você... Não, na hora que eu até achei que era... Mas não tipo, serve pra quebrar alguém? É, não, mas é muito... É, se fosse de beisebol, você ouviu. De beisebol, é da hora. Eu nunca peguei um taco de golfe nas mãos. Nas mãos? Nas mães. Deus me livre, nem saberia o que fazer com o negócio desse. Exato. O último que eu tinha, eu repassei de presente pro Zop. Pera aí. E eu nem conhecia ele, mas como que é possível? Mas, ó, era um taco de golfe profissional... Autografado pelo Tiger Woods. Tiger Woods. Porra. Não, aí você guarda... Você falou com... coisa inútil, porra. Não, coisa inútil que vale 1 milhão. Não passa álcool aqui nesse... nessa madeira tigre. Ainda erraram o meu nome. Exato. Não, eu nem sei se era profissional, nem se não sei analisar se era profissional... O não, taco. Pelo tamanho, pelo peso. Se a coisa é pesada, é profissional. Se não é de plástico, pode ser... Cê não, já, não era de plástico. Você já viu lutador de sumo leve? Não. Já? Não, no profissional. Ah, no profissional não. Ah. Porque o sistema de lutas, cara... Entendi. Peso leve. Ninguém assiste a luta dele. Peso pesado, pô. Não, você não vai ver sumo pra ver pessoa trincada. Não, mas qualquer luta. Você quer ver a peso pesado. Ah, sim. É peso galo, ninguém. É, peso galo. Briga de galo, eu vejo. Briga de galo, eu vejo. No quintal de casa. Sim. Não, eu acabei repassando esse presente em algum amigo secreto, nem... Amigo da onça ou amigo secreto? Não, eu passei como amigo da onça, então, mas... Ah, então tudo bem. E detalhe, você já participou de Amigos da Onça e mesmo assim o pior presente foi... Ah não, Amigo da Onça eu acho da hora. Porque a premissa do Amigo da Onça é que o presente seja bosta. E muitas vezes te surpreende, fala, pô, o Amigo da Onça foi melhor do que o Amigo Secreto. Então, acho que o pior presente que eu ganhei foi um taco de golfe. É bem seu estilão mesmo. Ah, mas... Desprezar os outros do cara, vai pro Canadá, traz um... Traz um taco de golfe profissional. Porra, ué, lembrei de você quando eu vi, você sempre sonhou em ser golfista, bombeiro. É, porque, cara, você merecia um taco de golfe, porque você tem os sonhos mais alternativos não, do mundo. Não, tem... Quer ser bombeiro. Tem. Porra, quem quer ser bombeiro e não vai ser policial antes, cara? Porra, passou da idade, velho. Tem o contexto do taco de golfe, né? Só porque o cara é um insano, deve mental que ele me deu o taco de golfe. Deu o taco de golfe porque ele queria enfiar as bolinhas dele no seu buraco. É possível. Mas não, mas é porque nos carros da empresa tinha um Uno, um Gol e um Golfe. E sempre quem saía primeiro, saía com o Golfe, porque era mais da hora, porque era mais novo. Porque era rebaixado. Porque era rebaixado e tinha neon. Porque era o sapão. Senão não sapão. É o Golfe. É, porque aqui em Americana tem um bom tempo, a moda era o cara de Golfe era o Tatar, né? E daí, como eu sempre chegava primeiro, eu pegava o golfe. Daí, acho que foi nesse contexto que ele deu o taco, mas... O máximo de contexto que você pode achar nisso... Poderia ter dado um golfe de verdade. Mas... Era mais barato do que pegar um profissional do Tiger Woods. E você, Anderson Negão, qual o pior presente que você já ganhou? Cara... E se o tema fosse... Eu já ganhei várias vezes esse presente, nunca usei na minha vida. Boquete. Que as pessoas me dão. E, ó. Chave de buceta, né? E já ganhou mesmo, hein? Temos testemunha. É, poderia dizer isso, mas é outra coisa. É boné. Eu não uso boné, caralho. Opa! Você tá ficando carecão à toa, então. Não vai roubar, não vai roubar. Um presente inútil dos outros. É. A gente sabe que ele também odeia ganhar boné. Você não usa boné pra dormir? Não. Por isso tá com esses caminhão aí, né? Essa em Anguera Bandeirantes. Não, isso aqui é tá parecendo o Marte Contra-Ataca aí, tá parecendo. Isso aqui é pra conquistar as meninas. Então você quer várias vezes boné. Não, quando isso daí é o preconceito da sociedade, que acha que preto usa boné pra esconder. É verdade, e boné é de basquete. Chicago Bulls. Quando não, ganhou do Flamengo, né? Puta que pariu. Não, quando você é criança, então, que tem os amigos secretos, só ganhava essa porra de boné. Inclusive, teve um no catecismo, O moleque me deu o boné. Não. Não vem passar batido pelo catecismo aqui. Você nunca falou que fez catecismo. Mas já fiz. Aí a sua família é evangélica, caralho. Não, minha mãe não é, não. Não. A parte negra é evangélica. E quem manda é a mãe. A parte negra que faz os hinos. Canta o Happy Day. Não, metade é evangélica, metade é macumbe. Às vezes o cara nem sabe o que que ele é. Fala que é evangélico, mas pula as ondas no mar. Entendeu? É isso. É, sim. E esse moleque era muito chato. Mais chato que o Zop. Não, mas puta que pariu. Não. Então o pior presente é ser amigo dele. Não. Mas mais chato que eu, ou mais chato que eu, bêbado? Mais chato que ser bêbado. Pô, não, mas é impossível. Não, que o moleque deu o boné e falou: você gostou? Aí você tem que dar disfarçada, gostei. Aí 5 minutos depois você gostou mesmo, não tô vendo você usando. Filha da puta. Mandando foto de agora aí com o boné, manda foto de agora aí. O que você tá usando além do boné? Não, eu já mandava foto do boné pegando fogo. manda foto aí de agora. Enganchado no pau. Aí fica apertado, mano. Cabeçota grande. Mas você não põe na cabeça ali o boné escrito Golf, 100% Golf. 100% Golf. Eu coloquei ali pra disfarçar, pra ele parar de perguntar. Você usaria se fosse um boné que tem aquela ventoinha, aquela hélice aqui não, em cima? Não, isso sim, porque é estilo. Cara. Ah, sim. Ou aquele boné que você coloca 2 latas de cerveja, caruzinho. Oh, esse é perfeito. Boné bebedor. Ah, tem nome ou você tem vida? Tem nome. Mas você só ganhou ali o boné do Tiger Woods. Autografado. Vamos fazer o que com essa merda? Tudo bem que veio numa redoma de vidro o boné ali. Exato. E ele não conseguia equilibrar a redoma na cabeça. Por isso que ele não gosta de boné. Foi o primeiro boné que ele ganhou. Claro. Ai, como que... Boné é terrível de usar. Como que o pessoal parece tão fácil? Olha os outros aí usando tão fácil. O meu fica aqui, ó, caindo na cabeça toda hora. Então esse foi o pior presente. O que você fez com o boné? Você dava pros outros? Ah, ficava em casa, alguém usava lá. Sei lá, ia pro lixo. Eu não sei o que acontece com os bonecos, cara. Não, você guarda na sua coleção de presentes. Dava pro Zop. Ô, Zop, você já sabe o que fazer com aquele bonezinho da Ferrari agora. De presente pro negócio. Em maio, já sei o que dá de presente. Rapaz, o pior presente da minha vida não foi um. Foi um conjunto. Nossa. Conjunto. Ah, um conjuntinho. Kit de barbearia. Não, o que acontece? A Ju, ela é a rainha dos descontos, da economia. Isso é muito legal. Isso é muito legal, mas às vezes o que acontece? Ela te dá o presente não pelo que você precisa, ou não ou pelo... que você usa. Não pelo que você usa, ou não pelo que você conseguiria usar, mas pelo desconto que ela consegue. Ah, tá. Acho justo. Então, o pior presente que eu lembro, assim, que ela me deu... Um patins. Não, quem dera fosse um patins. Patins é muito da hora. É, patins é da hora. Mas não aconteceu uma vez. Eu tô precisando de uma calça. Ela me deu uma calça de presente, mas o desconto que ela conseguiu de 50% só ia até o tamanho M de calça. Então, o que que ela vai usar? O que que ela vai pegar de presente? O tamanho M, afinal, é esse. É o do desconto. É esse que tá conseguindo. E ela, então, cobra, te dá na esperança de você conseguir usar. Passa uma manteiguinha, passa manteiga nas pernas e puxa a calça, tá certo? E gosta tamanho em manteiga, né? Coloca uma saia, né? Porque ela não vai até o final. E aí é isso. Então ela falou, já te dei um presente. Eu te dei um presente do seu aniversário, uma calça. Boa, tchau, tchau. Mas não dava pra usar porque era M, porra. E eu uso G6, não por causa da rola, mas por causa da pança. E por causa dos glúteos. E por causa das ancas. Das ancas. Que eu sou uma boa reprodutora. Mas então não foi o foi uma vez, foi diversas vezes que ela deu um presente não. pelo tamanho do desconto. Você quer falar que foi uma vez? Não pelo tamanho da minha bunda, rapaz. Não, fala que foi uma vez. Não, foram várias vezes. Três vezes no máximo. Ah, foi mais de três. Não, mas só pra não chatear também. Menos de 45 foi. Não, né? Menos de 45. Ah, beleza. Então tá bom. 44 fala, é menos de 45. Você fala o tamanho da calça, né? Menos de 45. Devia ser 46, mas foi menos de 45. 46 é meu número mesmo atual. Parabéns. Mas tá isso mesmo? Você é bom de medida. Tô bem nos presentes. Não querendo comparar a sua esposa com minha avó caduca, mas a minha avó uma vez foi comprar sapato pro meu avô, e o meu avô usava 44. Ela falou assim, ah, não achei 44, trouxe 39. Não, mas ela já era caduca. Sim. Entendeu? Um dia ela tava com um coador pequeno na casa dela lá, ela queria o grande, ela foi no mercado, voltou com outro pequeno. Falei, ué, mas o pequeno você não tinha? Ela falou assim, ah, mas não achei o grande. Então ela trouxe outro pequeno, ela você foi, sem nada. Ela foi pra buscar o coador, mano. Ela trouxe o coador. E você, Gabriel, qual o pior presente que você já ganhou? Cara, eu já ganhei muitos presentes ruins. Você já contou vários já. Aqui. Por exemplo, um sapo furtacor. Sim, sim. Exato. Mas e aqui... um sapo furtacor não foi o pior. Não, não. Se me perguntassem num programa do Gugu. Quer dizer, do Gugu não. É, não, do Gugu não, porque tá em queda o programa dele. Mas se me perguntasse no programa, qual o pior do presente que o Gabriel já ganhou, eu ia falar sapo furtacor. É, eu só falaria sem isso. Sem pestanejar, cara, eu ia falar isso. Poderia estar certo, poderia. Mas se eles já tivessem escutado esse episódio, vocês teriam errado. Ah, bom. Não, porque... mas vamos supor que a gente era um casal. Um dos piores, não, aí não, poderia ter acertado. Não, não, a gente é um casal que tá passando por uma dificuldade, a gente vai nesses programas e daí pergunta... tem que levantar a plaquinha. É, né? Exato. Ou pergunta pra um separado do outro. É. Sei lá, sapo furtacor. É, eu ia levantar a plaquinha, sapo furtacor. E erraria, pelo jeito. E erraria, por isso a crise, né? Exato. O casal tá em crise. Hein? Não conta as coisas direito pra mim. Sim, não dá, né? Não é, conhece um ao outro. Exato. Não, já ganhei presentes ruins, tipo sapo furtacor, já ganhei uma camisa ridícula que eu jamais usaria. Uma cor furta-sapos? Já... Não. Uma camisa... É meio abstrato. Uma camisa daqueles tecidos que parece estar amassado. Sabe aqueles tecidos... Não curte. Bem bosta. Não precisa passar. Que é, ainda, pra ajudar, era gola V... E tinha glitter. Pô, a pessoa te achava homossexual. Idiota. A pessoa só faltou te dar um taco de golfe pra enfiar as bolinhas. Mas daí você buraca. Fala, porra, mas esse presente é uma bosta. Mas eu ainda posso dar pra outra pessoa. Exato. Repassa. É verdade. E repassa. A pessoa pode querer usar. Eu entendeu? Posso dar pra comunidade de gay do meu bairro. Sim, sim. Pra travesti da minha esquina. Igual um taco de golfe. Você passou pra frente ali e tal. Sim. Você passou a camisa pra frente? Passei. Pra passei. Quem você passou? Ah, eu dei pra... Doei pra caridade. Vai ter algum mendigo que vai usar aquilo lá. Gays precisam de caridade. Sim. Agora, teve uma vez que eu usei um presente. Eu ganhei um presente que não serviu pra nada e até hoje ele está na minha casa e não serve pra porra nenhuma. Nióbio. Sim. Ah, realmente. É, não serve pra nada. Não, não. Não. Quem dera, porque vale muito mais que ouro. É verdade. Mas foi um jogo de cartas do jogo da vida. Jogo de cartas, jogo da aí vida. Aí você fala, porra, mas isso deve ser sensacional. Quando eu ganhei, eu também pensei isso. Se masturbou. But... Mas... Na vida tem masturbação. Então, o jogo da vida, você tem que se masturbar. O negócio é tão sem sentido. E tão sem... Sei lá, sem diversão ali. Não, pera aí. Vamos Ah, não, explicar. Mas dá pra jogar sozinho, Gabriel. Mas vamos explicar não, o que tá acontecendo aqui. O jogo da vida, normalmente, é um jogo de tabuleiro, tipo Monopoly. Não, e um jogo simples, não. Um jogo complexo. Tem muita coisa exato. Pra é, tipo além de Monopoly, como que é chama o... lá? O Banco Imobiliário. Banco Imobiliário, é. Só muda a empresa que faz o jogo, mas o conceito é o mesmo. É o mesmo, só que você faz mais coisas. É, você vive. Completo. É. Mais completo. Porque o Banco Imobiliário é banco. É agora, o jogo da vida é vida. Vida é vida. Não, vida o é vida, Banco Imobiliário é o jogo da vida, só que você é só um investidor. Só baseando em grana. É especulação imobiliária. Exato. É crime, é crime. Mas o que acontece? Você compra ali esperando os caras passar pra te pagar pra passar. O jogo da vida, ele só que fizeram uma versão que você não precisa do tabuleiro. É, basicamente. Você joga em card. É um card game. É um super trunfo. É um card game. É um jogo de cartas, só que eles tentaram comprimir pra caber nas cartas. Pra fazer um jogo rápido. Só que daí falaram, porque jogo da vida não acaba nunca. Demora às vezes 80 anos. Mas é um jogo muito complexo. Vamos simplificar. É tipo você pegar um livro gigante de, sei lá, 1000 páginas, pôr no alto resumo do Word e comprimir em 10. É óbvio que não vai dar pra entender nada. É isso que fizeram com o jogo, cara. Então você nunca conseguiu jogar. Não, todas as pessoas que eu falei, vamos tentar. Vê se você entende esse jogo. Nunca, cara. Nunca joguei, porque nunca ninguém entendeu aquilo. Mas jogos assim, Gabriel Osmar, você junta as cartas num monte e bate figurinha com elas. Ou taca fogo também. Então eu não posso nem passar pra outra pessoa, porque a pessoa não vai conseguir jogar também. Finge que é o Gamut. E fica jogando cartas nas pessoas na rua. E, cara, pra você ter uma noção, nem a própria empresa que produziu o jogo consegue me enviar um e-mail explicando como ele funciona. Porque eu já tentei. Mas o que eles responderam? Não, eles responderam que... Leram o manual de instruções. As meras instruções que vem com o jogo já são suficientes. Eu falei, se fosse suficiente, eu não estaria mandando essa porra. Eu não tinha me submetido a mandar e-mail pra você. Sim. Você sabe que você virou piada lá na fábrica do jogo. Com certeza. Ó o burrão que não entende o jogo. Jogando lá o jogo da vida. Isso é tão óbvio. Agora é sua vez de virar 5 estrelinhas e sair correndo em volta do quarteirão. Muito bem, então... Piores jogos, todo mundo aqui ganhou 10 pontos, Wesley Zop ganhou 7 cenouras, Anderson Negão 3 ervilhas, Gabriel Osmar uma jaca e eu ganhei 3 alfaces. Anotaram aí ou não? Agora é o sorteio. Muito bem, agora o nosso retardadinho predileto vai sortear que outro. E tem 2 ervilhas. Aposto que vai cair gente. Dede Douglin. Dede Douglin. Muito bem. Dede Douglinhas, meu amor, ou Dede Douglinhas? Dede Douglinhas, pequenino pênis médio, por favor. Pequenino pênis. Só vocês já mostraram que a vida surpreende vocês. É um jogo da vida. É um jogo da vida, surpreende vocês. Exato. Às vezes vocês não entendem a regra, mas tem que jogar. Mas tá, tem que jogar. É obrigado a jogar o jogo da vida. Sim. Vocês já mostraram que às vezes a vida surpreende, vocês são bons improvisadores. Vocês são bons gambiarristas? Somos. E vocês conseguem driblar, mandam uma capoeira angolana, um solo de jazz, arranca a roupa com velcro e sai pro abraço? Exato. É um jeito de... Isso me parece uma terça-noite. Mas e se o tema fosse, dessa vez, não consegui improvisar? Dessa vez, não consegui me virar. Dessa vez, aconteceu um negócio, você tentou improvisar e tudo não bem, deu. Eu já entendi. Muito bem, Wesley Zop. Dessa vez, não consegui improvisar. Então, Zop, e se o tema fosse esse, valendo? Muito bem, como vocês aqui sabem... Não, eu não sei de nada. Como vocês sabem, eu faço parte do Anjo da Alegria. Ah, isso eu sei. Eu também Angels sei. Of Rap. Angels of Rap. Seu grupo de motoqueiros. Angels of Happiness. É. Então, e daí, no Natal, quando tá perto do Natal, a gente vai de Papai Noel no hospital, ou nas entidades. Ou de rena. Ou de rena, que já teve pessoas que foram de rena. E então, certa vez, fui no... Certa feita, por favor. Certa feita, fui no hospital de Papai Noel. E eu tinha só 2 tipos de presentes. Eu tinha uma bonecas. Ah, porque era um hospital infantil do... Era uma parte infantil da oncologia. Então, uma boneca de sabuguinho. Uma boneca de sabuguinho. A das, dos sabugos que eu não uso. Aquele Papai Noel de caroço de manga. Sim, são belos bonecos. Concordo. E tinha bonecas e carrinhos. Sim, meio sexista. Não, depende. Os presentes, mas porque eu posso dar carrinho pra menina agora, também. Agora eu tenho uma dúvida. Sim. Você tava levando carrinhos, mas o pneu do carrinho estava careca ou não? Ah, tava careca. Empatia. Empatia. As bonecas iam dentro do carrinho pilotando? Não, porque não cabiam. Ah, porque mulher não sabe dirigir. Você é sexista, rapaz. Que filho da puta. Ah, não cabia porque tava gorda, não é? Rapaz. A boneca não tá no padrão de beleza pra você. Espero que você tenha uma lição na sua vida, porque a sua mãe já tá tendo um negócio comendo ela direito. Essa regra nossa, mas minha mãe pecou demais. Essa regra do jogo da vida, sua mãe não entendeu não, porque quer trepar todo dia, toda hora. Isso aí não é assim que funciona. Então eu tinha, qual que era o esquema? Porque a gente não tinha presentes diversificados ali. E tinha um duende que ia junto porque comigo. Porque foi doação, né? Foi doação. Você doou seu tempo produzindo as bonecas de sabuguinho. E os carrinhos de tamanco. Tamanco os holandeses, né? Que eram carrinhos de madeira. Carrinhos de madeira. Exato. Então, daí a pessoa, eu perguntava, né? Eu tava de Papai Noel. O que, que você quer ganhar de Natal? A pessoa falava, vai, sei lá, um... Jabuti. O jabuti. Ah, tá aqui o carrinho pra você. Tá. Então era esse mais ou menos o esquema. Não importa que a pessoa me perguntasse, me falasse o que queria ganhar, eu entregava o que eu tinha ali. Sim. Na mão. Muito bem. As embalagens eram cor diferentes pra você saber o quê? Ah, não. Eu não tinha, não tava embrulhado pra presente. Ah, melhor ainda. Economiza o papel. E entregava. Salvo os jabutis. Não tava enrolado com canudo. Não, o canudo plástico mata a tartaruga, rapaz. Mas o jabuti agora... na concepção do Rodrigo Mineiro. Agora o papel, você joga no quê? Na terra. E aí vai o jabuti. O jabuti vai comer papel achando que é folha, rapaz. Porque tartarugas e jabuti são tudo burro pra caralho. Né? Não, então, daí, nesse ritmo, tava funcionando. Alguns falavam carrinho, uma boneca, até já falava, tá aqui, tá aí na quando mão. Eu falava carrinho, você dava boneca, falava, só tem boneca. Só tem boneca. Não dá. A pessoa ficava meio chateada, mas... E daí até que chegou numa menininha, e eu falei, o que, que você quer ganhar, tal, né? Quero passar o Natal em casa sem câncer. Eu ali, você merece. Você... um carrinho. Exatamente o que você quer. Que é o carrinho pra ir pra casa. Uma boneca. Essa boneca não tem que acertar. Olha como ela é cabeluda. Essa boneca é cabeluda. Cara, mas aquilo me quebrou de uma forma, porque ela falou, não querendo dramatizar, ela realmente ela tava fazendo um pedido pro Papai Noel. Sim. Ela queria passar o Natal em casa sem câncer. Puta que... Queria dar um tapa na minha cara, bicho. Pega esse carrinho e foge pra sua casa. Então. Eu pego e fujo pra minha casa. E daí tinha, ó... Pega e veste os dois tamanquinhos. Tinha uma duende que tava junto comigo pra ajudar. Ela abraça a criança e começa a chorar. Ainda. Ela pra ajudar. Ai, puta que me pariu! Ah, não! Quero ver! Ah, não! Quero ver se resolver! E agora, Papai Noel? E aí, Papai Noel? Tem cura pra câncer nesse saco? Murcho seu? Aposto que não tem, por isso eu tô pedindo a minha conta, hein? Cura pra arrombado, eu sei que não tem. É, não, mas foi foda, foi foda. Porque aí é foda. Porque não foi na maldade, né? Ela não falou na maldade. Ela não tá agora no CancerCast zoando você, o Papai Noel. Um dia eu zoei um Papai Noel. Primeiro cara. Que nem deve estar mais viva, querido. Eu tô rindo pra não chorar. Eu tô, o meu riso. Eu falo, não tô chorando aqui. E Deus que aqui pra te ajudar. Ah, doente, cara. Pode entrar, doente. Pariu, bicho. Tô conferindo aqui, meu batimento cardíaco tá zero, gente. Pede um coração novo de Natal, porque tá aqui o Papai Noel. Tá aqui que eu já entrego o carrinho pra você. E vai nesse mundão atrás de um coração novo. Se for uma motinha do Zop, bate mais que meu coração. Eu te dou uma motinha, vai. Ai, que vai, aí é foda. Assim, piadas à parte, que esse aqui é um podcast sério, porra. É verdade. A gente não zoa com morte de criança, não, caralho. Não, claro que não. Claro que porra, não. O que que acontece? Aí é foda, não fez na maldade, né, meu? Não, foi... E a mãe tava ali do lado, né? Falou assim, não, pode dar o que você tem mesmo. É que eu sempre fui cético, mas... A figura do Papai Noel é uma figura que traz muita esperança para as pessoas, então. Principalmente para as crianças. Elas têm uma concepção de esperança na figura dele muito ela pediu, forte. Ela pediu muito, com muita pureza ali, cara. Sim, isso que me quebrou. E aí você não soube o que falar. O que você fez? Foi chorar no canto? Não. Ah, ou você usou aquela famosa técnica. Da bomba ninja, né? Enfiar o dedo no cu e tentar rasgar até a nuca. Não dá que agora eu tô ocupado. Não, mas eu tinha cortado a unha. Não deu pra ver isso aí. Entreguei. Na verdade, eu acho que eu entreguei até mais coisa que eu tinha ali. Pega aqui você merece um carrinho, uma boneca. Briga com os dois. Né? Oh. Ou o carrinho vai parecer um skate pra boneca, mas... Ó, nem o meu, nem o seu. Vamos negociar. Nem o meu, nem o seu. Carrinho, mulher. Vamos ficar no meio. Ah, é. Não, porque nem o meu, nem o seu. É isso que eu ia falar. Porque não foi uma média ali. O presidente não deu a média do que ela pediu. Transferindo pra valores. Eu tô aqui te oferecendo 10 reais. Você tá pedindo 1 bilhão. Tô 12,50 pra você. Eu vou sair no prejuízo. Tô aqui pra te ajudar. Vai ter criança aqui que vai ficar sem brinquedo. Toma aqui essa renda de presídio. Vai ter criança aqui que vai ficar sem brinquedo, mas vai ter muito brinquedo sem criança também. Então, minha querida, aqui, ó. O carrinho, a boneca. Ah, mano. Tá, ó, vai. Para de chorar, doente. Cara. Não, e o pior é que gostou do presente ainda. Não, claro, né, pô? Papai Noel que entregou, cara. Mas ela também é falta de conhecimento dos pais. Papai Noel, Saci e gênios da lâmpada não podem entender qualquer pedido, todo mundo sabe. É verdade. Anderson Negão, e aí, se o tema fosse a vez que eu não consegui improvisar ou gambiarrar e por aí, mano. É, bom, eu como sou o Jean do Mor, sempre tento improvisar uma piadinha aqui, outra ali. Apesar que eu já li um roteiro que você trouxe de 10 das 12 páginas, eram piadas só com a mãe dos homens. Que eu improviso bem. E as outras duas páginas estavam em branco. Não, e as outras eram desenhos. Uma era a capa e outra era o sumário das piadas com a mãe dos homens. Bem bonito, por sinal. Vou te mandar uma cópia. Não, não. É tudo ilustrado. É. Não, cores vivas. Não, ilustrado não. Ilustrado não. E lustrado. Sim. Não, não. É envernizado. Então. Porque são piadas brilhantes. Mas não é ilustrado, porque tem fotos, né? Não são ilustrações. Mas tá. Mas continuando. Durante a faculdade, o professor falou, ó, vamos fazer um trabalho aí pra compor a nota. Chupetou o professor. Ah, mas aí, professor. Mas a chupetinha do professor de educação física. Ele gozou, eu não sabia se eu cuspi engolir. Às vezes você não sabe. Às vezes você não sabe. Você tem que olhar no bolso. Tem que olhar no olho, tem que olhar no olho. Ele avisa, é isso aí. Olhar, e aí? Aí o professor falou, vocês montam um grupo aí e fazem um trabalho em vídeo. Não, na faculdade. Trabalho em vídeo, na faculdade, pô. Youtuber. Youtuber ali. Eu falei, não, professor, vou fazer um vídeo da hora. Falando sobre PHP, era alguma coisa assim, era, sei lá, arquitetura de informação. Arquitetura de informática. Isso nem existe, você sabe. Não, eu tenho que dizer que existe e é uma bosta. Porque se você procura vagas de arquitetura no LinkedIn, ele só te oferece arquitetura de software. Uma puta que eu pariu. Eu tô procurando. Não é isso que eu quero. Mas também você foi dar embora o seu uniforme de arquitetura com glitter lá. Igual a ver, rapaz. Você não vai arrumar emprego? Não dá. Aí o pessoal do grupo falou, ó, vamos fazer uma videoaula. Sobre PHP? Sobre arquitetura da informática. Você sabe que isso não existe. Insiste, né, e isso está prejudicando claramente o Gabriel Asmar e as pessoas que ficam inventando essas vagas. Pessoal do grupo, vamos fazer uma videoaula. Eu falei, não, aqui é o mestre da improvisação. Vamos fazer um rap. Todo mundo vai fazer uma videoaula. Sim. A gente não. A gente vai fazer um trabalho humorístico em cima de informática. Nossa, tô gostando. Uma peça. Promissor. Uma esquete. E a gente vai explicando ali as coisas de um jeito engraçado. Engraçadalho. Engraçadíssimo. É muita piada. É piada em cima de piada. E piada em cima de porque piada. Porque é um ramo onde gera muita piada, né? Exato. Pro jeito, não, é muito engraçado. Eu sou Bill Cosby. Bill Cosby sem estuprar as pessoas. No seu caso, é só Bill Cosby. Sem as outras coisas que não é estuprar. Você é sem a graça. Mais estuprador aí. E dos bons, e dos bons. Que não é acusado, não, né? Não. Pessoa fica chateada. Acusada direto. Tem acusada pra mais direto. Eita, se tem. Tem acusação direto. O Campeonato Mundial de Esquibunda que eu diga, rapaz. Em Cancún. É estranho ser em Cancún. Próxima versão vai ser em Cubatão. Ou com ralinho no fim. O orçamento tá menor, né? É. E aí? O pessoal do meu grupo falou, ó, eu não manjo de humor, não sou engraçado. Fora daqui, então. Não, vou fazer sozinho, então, não, pô. Não, fica tranquilo, vai no vibe de vocês que eu vou na minha. Exato. Porra, é isso aí. Aqui eu garanto humor, vocês fazem o que vocês quiserem. Seu viadinho arrombado. Os cara... Tá entendendo? Tá entendendo como que eu sou? Não fico engraçado. Eu tiro do nada as piadas aqui. Bichinha do caralho. Deu todo mundo chateado. Então, a putinha, chegou a putinha do grupo. Não é você não, biscatinha. Todo mundo é. Mas... Sua mãe sabe que você chupa rola. Você viu como eu improviso, gente? Se ela não souber, deixa que eu conto, porque eu como aquela vez. E com informática, só tem alguma piada? Filmasse no cu, pô. Gostou? Gostou da minha piada? Todo mundo, entendi. Dá pra contar com você, então. Assim. Vamos fazer aquele grupo paralelo, gente, da videoaula. Gente, fica tranquilo. Aqui é Jean do Humor. É. Vai dar bom. É, já deu. Já deu. Tá já pronto deu o trabalho. Que é sucesso. É, e não precisa nem editar que eu vou improvisar. E não vai ter fica vídeo. Tranquilo. Eu vou fazer na hora ao vivo. Seria melhor. Talvez faltou isso. Uma videoaula ao vivo. Famosa... aula. Uma videoaula ao vivo sem filmar. Eu melhorei o conceito de videoaula. Tirei o vídeo. Inovei. Não, mas não é o comum. Não é o comum. Cala a boca. Chupingole. Tomar no ticu. E todo o grupo chateado toda vez que ele responde alguma coisa. Sempre muito violento, né? E aí? Beleza, gravamos o vídeo, a pessoa lá editou, tipo, só colocou tudo junto, porque nós gravamos em faixas separadas. Sim. Fez um negócio estilo barbatuque ou não? Você batucando no seu próprio corpo, fazendo o barulho das suas tetas. Isso eu não fiz. Se eu fizesse, ficaria melhor. Junto com o beatbox, imagina que da hora. Não, a hora que eu gravou, tava na minha cabeça, pô, isso aqui tá muito da hora. Porra, eu sou muito bom. Eu sou bom demais. Cara, como é bom ser bom? Como é bom ser bom? Como é bom ser bom? Acho que é porque eu nunca tinha me assistido. E aí? Cara, a hora que começou a passar o vídeo, era pra passar pra sala inteira. Mas, cara, foi 1h20 mais constrangedora da minha vida. Porra, vocês fizeram o vídeo de 1h20? Eu achei que ia falar 15 minutos. Uma hora e vinte! Improvisando o humor! 1h20 ali, improvisando o humor! Cara, mas era você e quem? Só você? Não, os outros estavam tentando levar a sério. Na piada, só você. Uma hora e vinte mais constrangedora da minha vida. E olha que a vida desse cara é constrangedora. Olha que ele já fez chorou-me ao vivo. E aí o professor, na hora de dar a avaliação ali, ele falou, pô... Então, o que deu a impressão? Que todos os outros estudaram pra fazer o negócio e você não. Também. O professor, cara, eu não preciso nem comentar isso aqui, né? Que tão excelente, não, né, professor? Tá... Exato, eu falei isso, tá ótimo, né, professor? Comenta com a boca na minha rola, filho, engasgou, né? Eu tenho que comentar porque tá perdendo seu emprego, né, professor? Ele falou, nossa, isso aqui é a pior imitação de Cid Moreira que eu já vi na minha vida. Tem um detalhe que a gente não sabia. Ah! Ah, não, mas agora... Ele é um imitador de Cid Moreira. Agora teremos que ter uma palhinha aqui da imitação. Aprendeu lá no catecismo. Hoje é o dia das revelações. É, na leitura da Bíblia, né? E aí, qual é a imitação de Cid Moreira? E aqui, isso foi quanto tempo atrás? Isso foi em 2011. É, oito anos. Não, ele tava no auge ali, tinha acabado de gravar a Bíblia. Não, ele não é o problema, não, ele. Não, ele sempre esteve no auge. Ele não é o problema. Mas você agora tá no auge, porque faz 8 anos que você imita o Cid. Ah, e aí? Então ninguém quer dizer que tanto tempo. Vai estar melhor, o ouvinte não, vai estrear, claro, vai achar que é o Cid Moreira participando aqui. Vamos lá, vamos lá. Mas quer dizer que você já treinou. Batatinha quando nasce, espalha ramas pelo chão. Isso é fantástico. Cara, não foi a pior que eu já vi. Teve pior? Já não, não, na hora que não, você não, falou não, fantástico, não. Pareceu bem um Cid Moreira travesti. É, sim, sim. Mas, o Cid Moreira tomou claro em neve até uma hora. Mas tá bom. Não merecia toda essa crítica, não. Não, mas peraí, é que foi 8 anos atrás. Então todo esse treino de 8 anos aí que tá dentro dessa... Pra chegar nessa perfeição. Essa perfeição de hoje. Ah, é. Tá, mas só isso? Foi isso? E a última frase dele foi assim, ó. Eu não pensei que ia ser essa palhaçada aí. Era pra vocês fazerem uma videoaula. Obviamente. Uma videoaula de 5 minutos, gente. Não, nisso todo o grupo dele encarando o Anderson. Né? Mas sem falar nada, só encarando ele. Mas é que depois, 1h20, o professor esperava um vídeo de 15 minutos, vai. No máximo. PHP ali. No máximo. E arquitetura. O que acontece? Passou 20 minutos, o professor olhou no relógio e não tava perto de acabar, mas ele já tinha investido 20 minutos naquilo. Ele falou, agora eu não vou perder esses 20 minutos. Então, vamos até onde vai. Vamos. É. Vira uma bola o negócio, rapaz. Na hora que deu 1h15, ele falou, ah não, gente. Que é isso? Você sente o Moreira dando o cu aí, por que tu usa porra? Por quê? Por quê? É a pior imitação de Cid Moreira gemendo que eu já vi. Tem que entender, professor, que eu sou escada do humor, entendeu? Exato. Fiz um vídeo de 1h20 de escada pra você zoar comigo. Meu grupo ficou bem chateado comigo. Tiraram que nota. Mas tá, bosta, mas... Toma 5 pra você. É, toma 5, porque esse professor não gosta de repetir ninguém. É, e 1h20 também, pô, tem um certo mérito aí. É, na verdade ele deu 5 por causa de uma chinesa lá, que nem falava a nossa língua, mas ele falou, essa menina aqui foi bem. É. Mas tinha legenda? Ela nem apareceu no vídeo, mas ela foi bem porque não se submeteu a participar dessa merda. A única que tem honra ainda aqui. E o grupo tirou 5 também, porque, porra, os caras... Se humilhou em praça pública lá. Fizeram de tudo pra chamar chinesa pro grupo. A única onlada. Se tirasse menos de 5, ia ter exame. Ele ia ter que trabalhar, sei lá, 2 dias a mais. É, Deus que me livre. Já tinha perdido 1h20 da vida. Ah. Viu? Não, e se vocês entregassem outro vídeo pra ele, pô? Imagina. Ah, bom. É. Era o medo dele. Dessa vez que eu vou do Silvio Santos. Não, passou com 10. Já pensou se ele reprova o Anderson Negão? No outro ano ele vai pedir vídeo e daí tá aí, ó, ele, o Anderson Negão. Ah, ele já olha. Você quer vídeo, quer vídeo. Quer vídeo de agora, né? Quer vídeo de agora. Manda vídeo de agora, rapaz. E você, Gabriel Asmar, e se o tema fosse esse? É, não sei se vocês sabem, mas eu já fiz parte dos Anjos da Alegria. Angels of Happy. Achei que ia ser uma boy band. Vocês conhecem? Então, eu já fiz parte. E em determinado momento... Você era doente, porra! Você era uma menininha? Teve uma criança. Não, mas em determinados momentos tem treinamentos, palestras, trocas de experiência. Pra melhorar o desempenho do palestrante. Isso, nessa melhorar. Intenção, né? Essa intenção, é. Mas 90% não faz nada. O cara sai do grupo, começa a tacar pedra, bicho. Tá vendo como que é? Cara, ele fala que 90% ali não sabe nem imitar o Cid Moreira. Não, coisa que não, Anderson não, Negão não, faz. Coisa que é o básico. É, porra. Não, o básico pra você sair na rua e conviver, rapaz. Não é justo, vai. E o que que acontece? As pessoas que já faziam parte há mais tempo ali e tal, sabem que... Eu sou péssimo pra lidar com crianças nesse trabalho. Tanto é que eu fugia como o diabo da cruz dos quartos infantis. E tem a maioria da galera que faz trabalho adora fazer quarto infantil. Então, porra, foda-se, vai todo mundo lá fazer um infantil. Criança acha qualquer merda engraçada. Exato, eu vou no adulto, que é onde eu me dou bem, entendeu? Exato. E a galera lá falava, porra, porque o cara é muito bom de improviso, qualquer quarto ele tira leite de pedra, não sei o quê. Estavam falando de você ou de Anderson Negão? Estavam falando de mim. Tem certeza? Sim. Cid Moreira é, porra. Tira nióbio de ouro, bicho. E aí teve um treinamento que falaram, não, vamos aqui fazer esquetes de abordagem. Como você abordaria um quarto nessa circunstância? Isso eu concordo que é terrível, porque... É péssimo! Porque o palco nunca vai ser igual no quarto, não tem a... Não faz sentido. Não faz sentido algum isso aí. Quando acontece esse treinamento, tem alguém que fica doente lá ou você tem que imaginar a pessoa não, doente? Não, você tem que imaginar a pessoa doente. Tá bom. Mas é pior quando tem um doente lá. Às vezes é pior, porque o doente não tá doente. É, então... e ele vai querer sacanear o palhaço. Ah. Esse tipo de treinamento é uma bosta, não faça isso. Nunca mais, né? Porque não serve, não é treinamento. Não. Tanto que esse que você tá citando foi a última vez que teve. Ué. Aí falaram assim, não, vamos fazer aqui uma esquete de um quarto infantil. Aí, porra, todo mundo, eu quero participar! Infanto quarto. E daí falou, vamos chamar quem pra fazer o quarto infantil? Cid Moreira! O cara que nunca faz quarto infantil! E pra ajudar, não vamos colocar uma pessoa pra fazer a criança. Vamos dar um fantoche pra ele fazer a criança. Ah, você é a criança? Eu era criança e o palhaço. Nossa, visitava a criança. E aí pega esse dedoche pra ele colocar no cu também. E rasgar até a nuca. Mas o dedoche cortou a unha, então não vai dar. E eu não conseguia desenvolver porque eu não faço esse tipo de visita. E também... Você não é uma criança não doente. Não sou uma criança pra saber como as crianças agem. Então, porra, é isso, cara. Eu não consegui improvisar merda nenhuma. Mas em cima do não conseguiu improvisar merda nenhuma, até que foi bem. Não sei se... Fazer um 69 com fantoche na frente de 150 pessoas. Fica meio chato. Foi bem, assim, eu acho que foi ótimo. Foi sensacional. Eu achei excitante, cara. É assim que eu faço o quarto infantil. chupa, fantoche. Todo mundo ali, né? E ele com fantoche, a mãozinha dele ali, né? Não. E ele com fantoche. Não, tio, não me apura. Tá doendo! Não, Wesley, para, Wesley! Tá doendo, tio! Eu não sou uma furadeira! Eu não sou um rodador de concreto, eu sou só uma mini retífica! E o pessoal assistindo, o Gabriel improvisa bem! Nossa, da onde que ele tirou essa furadeira? Cara. E o Wesley faz isso mesmo nos quartos. Então não é nem uma história que eu fui tentar improvisar e não deu certo. Não, falei. É exatamente não, a história é essa. Simplesmente não improvisei. Não, eu não consegui não. Nada. Foi exatamente não. Isso que aconteceu. Você tá se cobrando muito. Você fez. Não, fiz. Dentro do seu nada. Ali. Não fazer nada, Gabriel. É esse vezes... o tema. Não. Às vezes é melhor... Do que tentar evitar o Cid Moreira por uma hora e vinte. Ah, porra, bicho. Que dó dessa... Gravar, porque daí dá pra ver de novo. Cara, isso teria que ser criminoso, bicho. É, lógico. Mas e você, Gança? Se o tema fosse esse, eu contaria uma história que aconteceu ontem comigo. Caramba. Mas essa história não começa ontem. Começa antes de ontem, Não, começa exatamente uma semana antes. Onde fui em uma festa de gala. Ontem, então, foi a consequência, não a causa. Onde fui numa festa de gala. Tomou seu golden shower? Mas pra ir na festa. Não, porque eu pedi um pacote de Cid Moreira e não tava disponível. Precisava reservar uma hora e vinte do meu tempo, eu não tinha. Pra ele se hidratar antes. Tomei banho normal. Tá bom, hein? Mas era uma festa de gala, chiquérrima. Oh, jantar dançante? Um jantar dançante. Você tem uma ideia, tocou até aquela banda Blitz nesse jantar. Ah, né? O sim. O negócio foi chiquérrimo sim. mesmo. Isso é da hora. E só que você tinha que ir com roupa de gala. Só que eu, a última vez que eu tinha usado meu terno, foi no casamento do garoto Vaca, não sei quantos anos faz. E desde então aí engordei uns 10 quilos. Dois anos. Devo ter engordado uns 10 quilos aí. 5 quilos por ano, tá bom? Tá bom. Saudável. Média do Brasil. Um saco de arroz. Eu como muito mais que um saco de arroz por ano. Então tô bem. Mas caga muito mais. Então o que que acontece? Fui vestir o terno, ficou um pouco justinho. Mas ficou de bom caimento. De bom caimento, o bumbum ressaltado. Ir numa festa de gala, o bumbum ressaltado. Chama atenção. Chama atenção. É, parece até proposital. Parou mais o trânsito que a banda Blitz, hein? Exato. E aí, então, festa chiquérrima. Dançou no jantar? Não dancei porque eu tava com o Guido, né? Mas dançaria. Dançou com o Guido? Não, corri atrás dele. Mas dançaria. Sim, o Guido. Mas com um passo de dança correu atrás dele? Às vezes sim. Porque você não pode parecer que tá desesperado atrás da criança. Você fala que você tá dançando. Exato. E aí, o que, que aconteceu? Comida excelente. Comida chique. Top show. Foi top show. Parabéns pra organização. Lá, eu não chamava bolinha de queijo, chamava pérolas de queijo. Pra você bicho. Quando o cara mergulha, acha uma ostra e abre pra tirar uma pérola de queijo. É raríssimo. Ele tinha porções. Exato. Porções e coisas raras. É só em ostras que imitam o Cid Moreira que você acha isso. Ah, sim. É raro. Tem que matar essas ostras, eu concordo. E aí, completando uma semana, ontem eu teria uma formatura onde eu usaria a mesma roupitia. Obviamente, porque eu não sou um cara que tem várias roupas de gala, né? Não, não tem por que ter várias. Exato. Eu não sei se você trabalha todo dia de terno, você tem que ter... Ah, aí, não, aí sim. Vai, uns dois ternos. Mas daí você precisa ter muito uniforme. É verdade. É igual o Gabriel com gola V de glitter. Exato, é uniforme. Tem que ter vários. O que acontece? Eu ia ser paraninfo, né? Então, sim. Preparei discurso, preparei lembranças e... E foi bonito o discurso? Foi chiquérrimo. Até eu chorei e olha que eu nem ouvi. E aí, o que acontece? Tinha que estar lá às 7 horas. Da noite? Da noite, né? Às 19. Sim. Deu, da noite. Deu 18h45, banho tomado, perfumado. Fui vestir a calça, na hora que eu subi o zíper, quebrou o zíper da calça. Isso é bom porque é 18h45. Exato! Ele falou, não, aqui eu não gosto mais, eu tô indo embora. Deu meu horário. E era uma coisa que não tinha nem como prever. O paraninfo, nesse caso, também estava de beca? Não. Não, porque daí taparia o zíper quebrado. Seria uma solução. E não era uma coisa nem que eu tinha como prever, porque eu tinha usado a calça uma semana antes, assim. E por mais que sua mãe seja uma ninja da costura, em 15 minutos você tem que ir na casa dela. Eu demoro 15 minutos pra chegar lá. Exato, não dava. Não dava. O que aconteceu? Velcro. Seria uma opção, mas eu só tinha velcro branco em casa. Então se eu colocasse o velcro ali... Expansiva, cara! Poderia ter usado, mas daí ia parecer que eu tenho um pênis muito grande e isso daí ia contar a mentira social ali, que eu não tô disposto a sustentar! Não, porque não é ruim a mentira. Não, mas... É ruim a sustentar. E aí você tem que usar implante peniano pro resto da vida. Porque uma vez com fama de pênis grande, você nunca mais perde essa fama, não. Você não pode ter pênisinho depois. Não, porque você chega com a fama de pênis grande, você tem um pênis abaixo do que está sendo esperado, seu pênis se torna muito menor do que ele já é. Ah, sim. É verdade. Às vezes seu pau nem é pequeno. Não, mas perto da... O que não é, é médio. Já... Às vezes seu pau nem é pequeniníssimo. Mas perto do esperado, perto da fama... Exato, rapaz. Ué. Só 22 centímetros? Exatamente. Quem dera fosse 22 centímetros. Não, tô falando no caso, se fosse o negão. Entendeu? É isso aí, exato aí. Então o que que acontece? Ali pensei, vou meter um super bonder aqui. Super bonder cola tudo. Peraí, ainda estamos falando do implante peniano ou falando do zíper? Não, do zíper. Ah, tá, sim. Pensei assim, essa calça aqui já foi, já era. Só coloco aqui, na hora de eu tirar, rasgo. Eu só vou precisar de uniforme de gala na formatura do ano que vem. Ou na formatura da Lupita. Então o que vai acontecer aqui? Vou meter um super bonder aqui, ó. Pô, não tem erro, pô. Vai dar certo. Já deu certo. Já, pá, super bonder cola tudo, cola até o aço. Não vai colar uma calça? E é exatamente isso que aconteceu. A única coisa que ele não cola. A única coisa que o Super Bonder não cola, pelo jeito, é a calça. Por quê? Ela era um tecido bem sintético. Lisinho. Não, cara, eu não sei, o Super Bonder secava e na hora abria como se fosse um velcro, mas abria feito uma quiaba, rapaz, o negócio. A quiaba bem cozida. A pergunta... Uma benção vendo o negão imitar o Cid Moreira, rapaz. A sua cueca era da mesma cor da calça? Não era. E eu duro que eu tenho cuecas todas iguais. Da mesma cor. É, eu tenho 20 cuecas brancas, por exemplo. Porra, bicho. Porra. Aí você... Isso que é o armário do Doug Fã, né? Não deu certo. Eu tentei improvisar com o Super Bowl. Sim, mas... Você não foi sem calça. Não, você não foi com barril de suspensório. Coloquei, poderia ter ido. Coloquei uma calça que não pertencia ao terno, assim. Ah, sim. Um ridiculão, sim. Calça jeans ali. Não é ridiculão, você foi de coach. Exato, eu fui... Calça jeans e terno. E Paulinho Siqueiro. Então, foi isso que aconteceu, entendeu? Eu queria ir todo no string, ali, todo bumbum saliente e todo mundo falando do meu bumbum. Mas que bumbum, que professor bumbum. Ah, exato. Qual o discurso mais bonito? Do bundudo ali, falou isso. Todo mundo falou só do ridículo ali de calça jeans. O seu discurso foi menos empolgante, porque você tava não tão confiante com a Não. Não preciso da chuteira pra meter gol, não. O que importa é o discurso do Paraní. Não, concordo, mas é que você já tava todo esperando ali. Não, você queria as fotos. Já tinha o book, o book você queria com a saliência. Exato, e todas as fotos eu ia sair igual a viúva negra, assim, de bumbum, assim, olhando pra trás. Igual a Kim Kardashian. Exato. E aí? Não tive. Não teve. Realmente você não teve como improvisar umas fotos dessas. Exato, entendeu? Entendi. Então, muito bem, essa foi a rodada, gostei. Ah, quantos foram os pontos? Gostei das histórias aí. Wesley Zop, como demorou demais, 5 pontos. Porra. E 3 chuchus pra você. Quantos chuchus? 3. Anderson Negão, uma excelente história aí, se auto-humilhando. 20 pontos e 3 abobrinhas, rapaz. Gabriel Asmar, fazendo 69 com o boneco em frente ao público, me comoveu. Então, aí é 1 ponto, porém, um caminhão de batatas. Quantas batatas? Um caminhão de batatas. Mas daí ele vai ter que. Caminhão de médio porte. Ah. Sim, 2.000 batatas. Então, eu ganhei aí 77 pontos, porém apenas... Por que 77 pontos? Ué. Porra, bicho. Acho que o Ganso vai ganhar em pontos. E um arpo. É, o bom é que vai ganhar quem tem mais legumes. Primeiro que são vegetais, segundo que eles têm pesos diferentes e quantidade de pontuação aí, obviamente. Eu acho que não. Parece que você não entende as regras. O que tá acontecendo? O alface vale mais do que o ervilha, por exemplo. Não, realmente, você tá falando pelo tamanho da alface. Não, tô falando pela lógica aqui da tabela de pontuação. Eu não recebi a tabela. É só olhar aí no jogo da vida, todo mundo sabe. É que é meio confuso as regras. Eu me perdi na selva te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Anderson Negão. E se o tema fosse brigas de infância? Ei, vai varrer a casa da avó aqui hoje. É só para o Douglas ter o que falar, né? Porque ele não participou do episódio. E aí, Wesley Zop, então, e se o tema fosse brigas de infância? Não, brigas de infância, tive várias brigas de infância. Apesar de não parecer um cara briguento. Não parece mesmo. Não parece um cara briguento. É porque parece que vai apanhar sempre. Exato. Não, mas é, realmente. Agora eu não lembro se eu contei no episódio de brigas. Não, mesmo se contou, não tem problema. Não tem problema. Vai perder alguns vegetais. É, mas não tem problema. Não, não, tem problema. Não vai perder todos os vegetais. Que aí seria um problema. Tá menos mal, vai. Ainda mais pra você que tem poucos pontos. É. E poucos vegetais. É. Só quero saber, até que idade é infância? Ah, até os 25. É. Então todas as minhas brigas foram da infância. Somos uma eterna criança. Não, vamos até os 18, vai. Porque... Adolescente também tá na infância. 18 é vida adulta, antes tudo é infância. É, tudo é infância. Tudo que não te dá cadeia, né? É, exatamente. Então tá, infância. Ah, menos mal. Tinha uma época aqui em Americana, tem a Avenida Brasil, que é uma avenida aqui que era muito movimentada por jovens. Não jovens adultos, apenas jovens ali. E tinha setores nessa avenida onde que tocava estilos musicais diferentes. Então tinha o pessoal do sertanejo, pessoal do rap, tava tudo seu, pagodinho. Tinha trap! Armadilhas? Ah, sim. Poderia ter armadilhas, é verdade. Pode ter. A gente ficava mais ou menos ali no rap. Tecnobrega. Tecnobrega. Não, ficava ali no rap porque na época era, a gente curtia muito Racionais. Mais fácil de conseguir maconha. Eu, sem dúvida. Mas não por isso ou não só por isso. Não que você queria também. É, tava ali, você tinha que fumar. Não é nem questão de... obrigado. É, exato. Pelo ambiente. Sim. Década de 80 é isso. Cada um no seu e ninguém atrapalhava ninguém. Até que um dos nossos que tava ali foi lá na parte do sertanejo, que era do outro lado da avenida, pra fazer graça, porque os caras do sertanejo estavam fazendo uma pirâmide de latinha, assim, de conforme ele estava bebendo, tava fazendo uma pirâmide, que tava da hora a pirâmide até. Daí, peraí, era uma pirâmide ou um triângulo? Eu acho que era uma pirâmide. Não, era uma pirâmide, era uma pirâmide. Sabe a diferença? Sei a diferença. Então, tinha muito mais latinha. Muito mais lata do que eu. Não era igual um castelo de cartas. Era três dimensões. Não, assim. Dimensões, com dimensões. Então, porque eles fizeram todo o chão, foram diminuindo pra fazer a pirâmide. A base dessa pirâmide, triangular ou quadrangular? Quadrada. Boa pirâmide. Boa pirâmide. Então, e daí, o cara me atravessa. Era feita por escravos também? Não sei ali, porque eu não conhecia ele, se tinha algum escravo ali no meio. Tá. Mas... escravos do amor, porque eram sertanejos. É, isso que eu ia falar, talvez um escravo sexual, é possível que sim. Esse camarada nosso atravessa a rua... Repeiro, ele tava vestido de rapper. Não, é, aquela calça... Tava de touca. Acho que é possível que sim, ou dois bonés, um dos dois. calça larga. Calça larga, eu tava de rapper. Tá. Daí atravessou a rua ali e meteu-lhe o bicudo na pirâmide que os caras estavam fazendo. Ela tava no ali. Chão ou na mesa? Não, tava na calçada. Daí deu um bicudo, acabou com a graça dos caras ali, só que... Pensa que no porte físico, os sertanejos eram todos Anderson Negões. E o cara que foi chutar ali... Era o boneco que o Gabriel... Era o boneco que o Gabriel... Lambeu na frente da... Pensa assim. Não denigra a imagem, eu chupei gostoso. Lambeu parece bem pejorativo. É, fica até chato, né? Parece meio animalesco. É verdade. Exato. Daí, os caras bateram nele lá, né? Daí, uma vez que você tá batendo no seu amigo, você vai querer defender? Não, se é meu amigo e tá no show, ajuda a chutar, filha da puta. ninguém mandou deitar. Eu não tinha essa concepção. Não, ele foi lá fazer a merda, eu vou ensinar como não fazer. Então, mas. Não, mas você ajuda na briga, mas depois você ensina ele como não fazer. Tá. Você não quer que mata o seu amigo lá. Não quer que mata antes de eu chegar na pancada em cima dele. Tudo bem. Você quer defender ele pra poder matar ele depois. A gente foi lá na briga pra tentar defender ele. A gente tava em uns 15 a mais do que eles. E todos nós apanhamos, cara. Mas apanhamos mas de uma forma... De que você sair chateado. Sabe quando você fala... Você apanhou na cara esse dia? Sim. Mas de tapa ou de soco? Não, tudo de soco. Ai, né? De alguém mal. Deve ter filmado, eu quero. Assim. Eu não acertei um soco, bicho. É mesmo, mas... Você vai tentar defender, vai tentar... Não vai, só pancada tomando. E chega a polícia, para todo mundo, para a briga. Todo mundo encostado na parede lá. Um cara do meu lado começou a falar... Na época tinha... Uma música que falava, pra que polícia? Polícia é raça do caralho, não sei o que tem. O cara começou a cantar. O cara achou que era eu. Me meteu ali o cacetete nas costas que eu ajoelhei. Ajoelhei, o cara, foi eu, não sei o que. Tá, na boca, quebrou quatro dentes. Nossa. Do cara, o policial, bicho. E daí, eu ali ajoelhado, sentindo vergão nas costas. Já tinha apanhado, tomei da polícia de graça e nada disso que eu tinha provocado. Eu não provoquei nada disso. Se você tivesse que escolher entre ter apanhado dos sertanejos e tomado a cacetada, qual que você ficaria? Ah, é que a cacetada foi uma, né? Não, mas não sei. Mas foi uma que eu fiz o ajoelhar ali. Então... Ah, cara, é difícil, hein? O que doeu mais na alma? O que doeu mais na alma? Na alma foi apanhar dos caras porque eu não acertei um. Do policial também não. Mas do policial eu não tentei. Mas sem acertar. Apanhou pro sertanejo gordo que não tinha preparo físico nenhum. Que tava chorando porque era corno. Policial militar que é treinado pra matar pobre, você acha que o cara não ia? É, não. Você até alguma chance? Não, eu quero dizer, eu nem tentaria, é isso que eu quis dizer. Não que eu só não bati porque eu não tentei. Não pareceu isso. Não, pô. Eu com meu terninho de coach aqui, fiz você... Não. Não, eu acho que eu preferia ter apanhado só da polícia, porque foi uma só. E outra. Pobre apanhar da polícia é obrigação. Até obrigação da polícia. Então, normal. Essa foi uma briga da infância, mas eu devia ter uns 14, 15 anos, então é infância. Infanciona, rapaz. Infanciona. Parabéns. Infância média. Obrigado. Isso pra tentar defender um bosta, né? Quem é esse amigo? Não, hoje falecido já. Graças a Deus. Morreu pelos sertanejos ou pela polícia? Sim, eu acho que morreu pela polícia. Pior que mas foi... não sei o estilo musical que o policial gostava. Talvez era sertanejo. Às vezes seria bem irônico. Sertanejo que virou policial e eita. Ai, lembrou do cara. Agora nos encontramos. Ainda é um lixo humano? Pronto. Você sabe o meu nome? Faraó. Você que destruiu minha pirâmide. E aí, Gabriel Asbar? Todo irmão briga com outros irmãos. Só que algumas brigas de irmão vão além, né? Então... Tá aí Caim e Abel, bro. Isso. E digamos que quando eu era mais jovem, eu brigava muito com meu irmão e a gente tinha brigas violentas. Porque quando é pequeno, é muito territorialista. Então, sim, e a diferença de idade era grande. Então, você tinha que ir com tudo. Ah, eu tinha que ir pra matar. Pra daí, no máximo, dar um soco na cara. É igual o sertanejo. Isso. Você tinha que encarar ele como um sertanejo. Eu era tipo o cara que chutou a pirâmide e ele era a polícia, entendeu? Então, não, você não ia ter chance. Eu não ia ter chance. Então eu tinha que ser violento. Você tem que ir com tudo. Aí teve uma vez que a gente tava brigando e começou ali a sair um soco, uns pontapé. E, cara, eu corri... Qual a diferença de idade? 6 anos. 6 anos. Então, tipo, quando eu tinha 10, ele tinha 16. Era obviamente que era muito mais forte que eu. O que que aconteceu? Eu, pra me defender, eu saí correndo e peguei uma cadeira. Bela defesa. Saí correndo é a melhor defesa. Eu peguei uma cadeira na cozinha e comecei a dar nele com a cadeira. Mas o que que vocês participavam do WWE? Luta livre. E ainda pra ajudar, a cadeira de casa, ela era de... De metal, obviamente. Não, de madeira mesmo, cara. De madeira maciça. Ela tomou uma madeirada. Então deu umas madeiradas nele. Foi nas costas? Cara. Não, bati onde deu, velho. Onde pegou? No momento onde ele defende, né? No braço. É tipo quando você vê aqueles desenhos que tem o gigante, que ele bate e, tipo, varre. Onde der, deu. Então foi tipo isso, cara. Deu umas varridas, assim, ó, na frente. E você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 9, 10 anos. E você não pensou em possibilidade de você matar seu irmão na cadeirada? Não, naquele momento não. E nem ele pensou de não brigar comigo também. Porque ele sabia que quando o negócio descambava, eu era violento, entendeu? E, cara, aquela briga foi feia, bicho. Você quebrou alguma coisa? Não, não quebrei nada. Porque uma cadeira não é um instrumento de precisão igual um taco de golfe, por exemplo. Não. Que se acerta no coração. Puta, quem ganha tem que guardar por essa vida. Você usa como um taco de sinuca pra acertar o coração do taco de golfe. Entendeu? E daí, nessa briga, eu acho que ele desistiu. Você não derrubou nenhum prato? Não, né? Não. Não, mas eu peguei a cadeira na cozinha, mas a briga foi na sala. Ah, mas mesmo assim, um abajur, uma TV, uma cortina... Não. E daí ele desistiu da briga. Um cinzeiro. Nessa época era como ter cinzeiro nas casas. Um cinzal. Um pombal ali. Pombalzinho que sua mãe criava na sala ali. Acertou. Pra dar pomba pra mágico. O ringuezinho de briga de galo. Você acertou? Não. Você rodou a cadeira igual roda baiana aqui, ó, passando pelas costas. Ou tipo um, tipo um facão de boia fria. Foi um 180 aqui, ó, na frente. Mas com as duas mãos ou com uma mão só? Com as duas mãos. Com uma mão só eu tinha... Com as mãos segurando no encosto. Isso, tá. Isso. Batendo com as quatro pernas. Ah. Sim. E daí ele foi recuando e saiu pela porta da sala e trancou a porta ele pra fora. E daí eu fiquei sentado na cadeira esperando... Foi aí que seu irmão nunca mais voltou, né? Esperando ele voltar pra bater nele. Daí ficou até isso demorou uma hora e meia até minha mãe chegar e daí ela apaziguou a briga. Ah, mas e você não bateu nela com a cadeira. Não. Confundiu, né? Mãe! Mas eu fiquei esperando ele entrar de novo pra dar com ele na cadeira. Mas qual era o motivo dessa briga? Tentar no cu com você nunca dormindo. Nunca tem motivo, nunca tem motivo. Não lembro. Você tava dormindo de bunda pra cima, tomou uma dedada ali no cu. Porque o cara com 16 anos, né? Eita, não tá pode... Tá atrás de algum buraco. Pode, Opa, tem um buraquinho aqui. A minhoca quer entrar na toquinha. E aí, feriu a honra. Vinícius, minha honra! Já... Para de chamar seu cu de honra. E se o tema fosse esse, eu lembro de uma briga na infância, onde eu estava no sétimo ano. Muito bem. Sétimo ano era o último ano das pessoas que estudavam à tarde na minha escola. Quando você ia para oitavo, você ia para de manhã. Então, eu estava no sétimo ano, era o quê? Bam, bam, bam da tarde. Sétima série. Ah, sim. Sim. Então, os menininhas da quinta, sexta série, ficava o quê? Para, pá, pá, pá. Falou, quero os caras da sétima. Quero os caras da sétima, que são os mais velhos da os tarde. Os caras bandidão. É, bandidão. Tudo ali com 11 anos. É, pô. Eu tenho 11 anos, irmão. Mesmo porque, imagino eu que quando você fosse pra amanhã, você ia ser um bosta. Porque exato. Você ia ser oitava série, primeiro, segundo e terceiro ano. É. Exato. E os outros de 20 ficavam do portão pra fora. Então, do portão pra dentro, era vocês. Exato. Os de 20 ficavam lá na sala dos professores. A não ser aquele cara repetente que ia trabalhar de moto. Ele ia estudar de moto. Chegava lá, punha corrente e ia estudar. Mas então a gente era e eu tava ali chavecando Andressa. Tá, já devo ter falado aqui, porque a Andressa era uma japonesinha maravilhosa. Mas sabemos o que a japonesa é pra você. Exato. É tipo uma mas gostosa do caralho. Ah, tá. Uma criptonita. Nunca peguei uma japonesa. Mais que maionese. Então vocês sabem que o fim da história é trágico. É eu bater três punhetas pensando nela. Mas a questão ou é. Ou eu deram um tapa na bunda dela. Não, da Andressa não. Ah. A Andressa era maravilhosa, pelo menos eu achava na época. Nunca mais a vi. Nunca mais a vi depois dessa... Tomara que tenha morrido. Essa... Tomara, de câncer. Mas tá. Porque não ganhou o presente do Papai Noel. Papai Noel não esquece de ninguém, não é mesmo? É. Crianças más ganham câncer. Só da Andressa. Ganham câncer ou carvão, né? Carvão ou urânio. Ganham pedras. O que acontece? Estava no momento ali, estava ali, Andressa, eu cheguei perto, viu? Não querendo. Não, chegou perto dela. Não, sim, cheguei perto de pegar, estava ali, ó, a gente conversava sempre, todo intervalo, ficávamos só nós dois conversando. Então, uma vez, um dia, ela encostou no muro assim, e eu. Sabe quando você coloca a mão assim? Como se você estivesse mijando. É, só que não as duas, né? Não, coloquei... você não põe as duas mijando. Caralho. Eu não sei. Eu coloquei uma, assim. Você fez como um... Como um... Como falam... Caramba, e me sentindo... Um Dom Juan. Me sentindo de outra volta, isso, assim, rapaz. Pôs a mão assim na frente, tipo um estuprador. Me sentindo de outra volta e a gente conversando. E tava numa época... Eu não sei se era nessa... Mas imagino que sim, do Pedala Robinho, lembra? Sim, Pedala Robinho, foi uma época negra do universo infantil. Porque você tinha o risco de tomar um tapa do nada. Porque era um tapa na nuca. Era um tapa na nuca. Que falava, pedala, Robinho. Exato. E você podia tomar um tapa do nada. Não, era do nada. Só que eu não participo de brincadeiras violentas, eu sou um cara anti-violência, então eu não brincava de pedala, Robinho. Eu tava ali na maior chavecada. Você estava ali... Ó, falando vários. Um papo tão bom assim. Falando vários nomes de primos. Uma forma sensual. Gilmar. Gilmar. Jefferson. Clóvis. E ela gosta, mas você tem vários primos. E isso impressiona, né? Sim. Eu era do meio rural, né? Milton. Milton. Milton. Ah, Milton. O nome. E ela ali. Por Newton. Quando você quer pra dar uma de final, você manda o Newton. Então, o que que acontece? Tava lá e ela, pô, super caindo no papo, sorriso maravilhoso. Afinal, falou Newton. Todos os dentes na boca, né? Cheirosa. De repente, cara. Eu só fui agraciado com o pedala Robinho, mas aquele que vem no estralo do pescoço. Não melhor. Melhor pedala Robinho. Exato. No pescotapa. Exato. Né? Aquele que... Pô, você só ouve o vácuo da mão na sua nuca, assim. Cara, só que o moleque falhou nessa. Porque o que que você faz? Você dá o pedala Robinho e... Sai fora. Sai fora. Mas aqui o moleque... Deu. E ficou ali pra 3x4. E ficou ali pra trocar... Ah, vou ter foto. Pra trocação franca. E aí, que acontece? Eu sou anti-violência. É uma coisa que eu me envergonho, isso que aconteceu. Que foi a única vez que eu me lembro de ter entrado numa briga de forma violenta. E nem entrei na briga. Cara, eu só sei que eu tomei aqui. Mas você sabe quando... Não, apagou. Apaga. Não, eu sei. Só desce a máscara de soldador aqui. É igual quando eu quebrei o skate nas costas. Exato. Do caralho. Desce a máscara de soldador e você não vê mais nada, bicho. Eu já virei dando um soco, pá! Já dei outro. Na Andressa. Se ela... Podia sobrar pra ela também. Perdeu, deu soco no moleque. Tipo o Kiko batendo no Chaves. Exato. Meti um, meti dois, assim, ele já começou a chorar, assim, chateadão, sabe? Meio passando a mão na cara e ter levado dois socos francos. Com a mão seca, né? Exato. Porque todo mundo sabe que ele é descendente de francês. Exato. Eu acho francos. Que é, porque ele tem cara de francês. E o que que acontece? Daí, depois dos dois socos, vendo o moleque chorar e passando a mão na cara, afinal, ele só tava brincando. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Pensadinha. Exato. E aí, o que que acontece? Depois do segundo soco, opa... Não sou essa pessoa. Não sou me essa excedi. Pessoa. Me excedi um pouco. Começou a chutar. Você fala, você é rapper, vou te chutar no chão agora. O cara foi embora chorando, meio sem papo, sabe? Assim, quando criando as vítimas de Anderson Negão, que vai embora chorando, assim, sem coragem de falar com ninguém. Ai, não encoste em mim, sabe isso? Sim. Então, o que que acontece? Foi embora assim, meio chorando. E aí eu olhei pra Andressa, falei, agora eu vou voltar pro papo, então. Cadê ela, né? Vou voltar aqui, eu vou falar agora pra ela, Francisco. Que é meu primo de segundo grau. O Wellington, vou mandar um Wellington agora. Patrick. Dominique. Quem tá sempre a cantar, né? Até legal falar. Ai, cara. Arão. Essa ela não vai resistir. Cara, não. Quando eu vi, a menina tá horrorizada. É claro, porque... caralho. Ela... Você achou que ela ia estar o quê? Socando uma siririca ali? Mas, é porque ela era classe mais média ali. Se fosse classe mais baixa, era um... nunca, é um foda. Porém, ali, ela tava horrorizada porque ela achou que eu era um... Como posso dizer? Um violento. Um violento, exatamente. Um cara da violência. Um Neandertal. É, um cara que decide as coisas no soco. Não, mas não é não que aceita ela... aceita brincadeira. Não é que ela, não, que ela achou. Ela viu acontecendo. Ela é... Então foi exatamente isso que aconteceu ali. E daí não, aí você pode falar o que você quiser. Pode falar Éder. Pode falar, pode falar o nome que você quiser. Joaquim. Pode mandar um Joaquim. Pode mandar um Joaquim. Não, não vai dar certo. Joab. É, Fernando. Joabê. Joabê. Pode mandar um Joabê. Joabê aí, rapaz. Não dá. Não vai. Não vai funcionar mais. Não. E eu acho que eu perdi ela ali, viu? Não, aí. Ah, que... será? Não, mas pô, também, cara. Não. Foi muito violento. Mas foi... Zop, fechou não, a máscara de soldador. Não, mas pensando... Você não enxerga nada. Não, eu tô acusando que você fez errado. Eu tô falando da visão dela. Não, na visão... Ela olhou na visão dela e falou, caralho! Na visão dela, pô... Se eu criticar aqui que ele não falou o nome de uma prima ainda... que ele é um machista de merda, ele vai me espancar até a morte. Vai fazer o papel de machista dele. E você, Anderson Negão, e se o tema fosse esse que você escolheu? Eu vou fazer uma coisa inédita aqui. Eu vou falar uma história parecida com a do Asmar. Vai cuspir. A coisa inédita vai cuspir. Vai fazer um sapateado. Um sapateado seria legal. Bom, com a morte do tio Chico, já relatado Francisco. Aqui anteriormente. Quem é Francisco? Tio Chico? É o cara, não, é um tio que já morreu. Mas morreu como? Ah, ele tava cortando uma árvore, foi dar um chute no tronco, o tronco virou, bateu na cabeça. Tá. Acho que foi mortes da minha... Foi episódio de mortes. Tio Chico. Tio Chico. Quando morreu o tio Chico, veio um primo morar com a gente. O primo Gilmar. Ah. Mas tinha alguma coisa a ver com o tio Chico, esse primo? Filho dele. Ele é filho do Chico. Não sei, velho. Quando o tio Chico morreu, veio o Gilmar morar com ele. Ô, gente. Mas os dois nem se conheciam. Era uma coincidência. Era uma época. Não tem nada a ver. Gilmar era um cara que gostava de provocar. Ele era muito provocador. Mas você não aguentava, ficava com o pau dourado. Não aguentava as provocações, né? Ai, meu Deus, que tesão esse jogo. Ai, Gilmar. Passando azeitona no mamilo, rapaz. Ele gosta de provocar, gosta. Ele sabe que eu gosto de azeitona. E de mamilos. Me chama de Gil Rio e deixa eu desaguar em você. Ah, deixa você ser um afluente, Gilmar. Pior que teve uma vez que eu tava de boa lá mesmo, ele veio e mostrou o pinto pra mim. Ah lá! Fica provocando! Deixa eu surfar nas suas ondas, Gilmar! É provocação! É provocador! Ei, tá vendo? Fala aí, Gilmar! Eu não quero ver isso, cara! Você falou, não falou, Gilmar? Você falou, Gilmar, que deu água na boca, assim. Eu achei que tinha engasgado com o pau. E gostava de ficar cutucando. Eita! Ah, é provocador. Eita, Gilmar! É. Na hora que na história ele começava a falar Gil, aí o Gil veio. Rapaz, o foda que não dá nem pra culpar Gilmar. Não no sentido de não dá pra culpar ele, mas você não pode culpabilizar ele. O pai dele morreu recentemente. Ele tá passando por uma perda. Na frente dele todo... Então, todo mundo vai para o Anderson. Entende aí, meu. O que custa ver o pinto do moleque duas vezes por dia? Vê se ele lavou direito. O que custa ver o pintinho? O que custa, cara? Não, tô vendo o pinto. Você ia falar pra sua mãe, ô mãe, o Gilmar não para de provocar o Anderson, pô. O pai do moleque morreu, pô. Pior que era bem isso. E o irmão dela que morreu ou o irmão do seu pai? Irmão, na verdade, ele é casado com a irmã da minha mãe. Tá, então é por parte da sua mãe. Isso. Aí, beleza, aquilo foi acumulando, porque ele provocava muito. Exato. Demonstração de pinto. Ovo inteiro cozido no cu, rapaz. Tá vendo? Sem rachar a casca. Sem rachar a casca. Pô. Uma vez eu tava sentado na cama, veio o Gilmar. Sentado na cama, sim. Sentado na cama. Tomando um suco de groselha. Exato. Tomando uma groselha. Vem Gilmar, começa a me provocar. Vem Gilmar de cintaliga. Você sabe que ele sabe que você adora uma cintaliga. Fico ali me cutucando, enchendo o saco. Comendo um olho de sogra. Estourando a uva no céu da boca. E aí? Aí não tem o que fazer. Você só ouve o barulho da uva estourando. É, vamos ele mexendo no punch ali. Porque ele fazia aula de informática, treinava em casa. E naquela época tinha aqueles carrinhos que puxavam mochilas de ferro. Não sei se vocês lembram disso. Não, não faço ideia do que você tá falando. Sim. É, pra puxar era isso. Tipo uma armação pra você pôr a mochila e transformar ele em mochila de carrinho. De rodinha. Exato, exato. Mochila de rodinha. Aí, sim. Tipo um negócio de feira que sim, você enfiava. A mochila sim. desencaixava da rodinha. Sim, exato. Ah, olhei aquilo lá, olhei pro Gilmar, falei, os dois combinam. Peguei e meti na cabeça dele. Não, mas por quê? Peraí. Não, porque... Ficou provocando como? Tô provocando. Não. O que ele fez? Ah, não, fi. Você já viu o pinto. É. Você já viu o pinto e ficou de boa. E não bateu no cara. É, irmão. O que ele provocou? É. Já Onde viu... que ele passou o pau dele? Você já viu o pinto e ficou de boa? O que o cara provocou pra você bater? Você continuou deitado igual a Rose do Titanic e não fez nada? O que, que ele fez pra você apelar pro carrinho? Ah, cara. Porque você não foi pro socão, não, rapaz. Não, já pegou o carrinho. Não, não eu fui no que eu achei. Você foi pro extremo, você foi pro extremo. Alguma coisa aconteceu. Não, ele passou na bordinha. Você tava deitado na sua cama peladinha? Exato. Não, isso eu vou deixar a imaginação. A carga da imaginação. É pior. O que aconteceu? É pior. O cara já tinha visto o pinto, rapaz. E não ficou brabo? Não ficou brabo. Falou, ah, tá bom. O pinto. Ai, provocador. Você gosta de provocar, Gilmar. Então você gosta de provocar. Mas abriu um pouquinho a cabeça dele, tomou uns pontos. Ah, foi na cabeça? Tomou uns pontos, ficou tudo bem. Ah, sim. Ele tinha quantos anos? Eu tinha 8, ele tinha 7. Tudo bem. Caralho! Abriu um buraco na cabeça dele, mas nada comparado com o que ele fez com o seu toba, entendeu? Que fez na moral. Cara, como que era 7, 8 anos? Até nem acredito que ele tenha passado o pau em algum lugar do Anderson. Mas foi assim. Negão, não. 3, 12, 13? Óbvio. Você acha que foi? É que já tinha mostrado o pau pra ele. É, mas pra que ele ter ficado tão nervoso? Não, mas pô... Você também tem essa linguiça? O moleque de 8 anos já tinha visto o pau. É, o próximo passo é pegar no pau. Não, o próximo passo o negão tava dormindo de mão aberta, o moleque veio e depositou o pau. Ou passou na boca. Tirou foto. Vocês estão me dando ideia. Fala mais. Não, acho que passou o pau na boca do Anderson. É, não. Ele, que filha da... É a única coisa que tinha alcance. Ô, Gilmar, que gostei esse de seu pau na minha boca. E a mãe dele ali, ó. Anderson. Perdeu o pai. O pai do moleque morreu. Custa fazer uma chupetinha pro seu primo, Anderson. Não. Se eu fizer isso, não vou deixar sair no catecismo. Exato. Então você deu uma carrinhada. Por causa disso, o Gilmar foi embora? Que Gilmar não mora mais com você. É, eu acho que foi um dos motivos. Depois disso, ele foi embora. Mas esses dias você viajou pra São Sebastião com o Gilmar. Ah, mas pô. E aí? Aí. Gilmar ainda gosta de provocar ou não? É isso que eu quero saber. Ele tá menos provocativo. Mas ainda provoca. Não, mas ele ainda... vai de regata pra praia. Ele não, vai de regata. Joga vôlei de areia. Não, o duro é que ele usa sunga, mano. Ah. Isso é muita provocação. Ah, não, aí não tem. Aí você não tem nem o que fazer. O jeito que ele chupa a mangueira do narguilé. Tá susto, bicho. É ele que subiu na janela da casa da sua avó pra ver se você tomando banho ou não? Não. Foi Gilmar ou não? Não. Pra ver se você lavando o cu ou não? Não, isso não foi. Seu cu lavando faz bloc, bloc, bloc. Ele falou, ué? Ué? Será que estão estourando uvas no céu da boca? Eu gosto de uva. Isso aí é outro. É outro? Outro. Eu ainda vou contar algumas histórias dele. Não, os primos do Anderson tem... Amigo do Pinto. O outro é o Gilmar Provocador. É uma família que é a família da loucura. Louco, muito louco. Bem, belíssimo tema. Wesley Zop contou aí uma boa história que eu não lembro. Da briga. Da briga de rapper, polícia envolveu. Você ganhou aí 1.300 pontos. Caralho! E uma mandioquinha pra você. É uma mandioquinha? Não é uma mandioca pequena, não. É a espécie de mandioquinha. Ah, mas ela é grande. Entre as mandioquinhas. Sim, grandona. Mandioquinhaça. Vou colocar mandioquinha. Gabriel Asmar, 1.250 pontos. Final, briga com o irmão. Uma coisa que estimula negativamente o nosso ouvinte. E dois inhames, rapaz. Inhame é bom porque ele pega o gosto do que você misturar. Sim. Anderson Negão, aí uma história de provocação e intriga. E bater... sexo. E sexo muito envolvente. Não, sexo. Não, sexo na praia agora que vocês foram. 10 pontos, porém, uma rúcula. E eu aí ganhei 77 pontos. Vou colocar mais 3 aipos aqui. Você gosta de aipo, né? Muito bem. Chegamos ao fim desse episódio. O quê? Não! E o Wesley Zop, como não sugeriu nenhum tema, perde todos os pontos e todos os vegetais. O quê? É a regra aí. É, não. A gente assinou. O quê? Tá aqui no código de regras. Você feita... não leu a página 327. Feita mas... por quem faz o jogo da vida em cards aí. Por isso que eu não entendi. E nós três aqui, pelas contas, empatamos aqui. Pelas contas, empatamos? E poder... Agora tem 1000 pontos lá. E poderemos enfiar qualquer vegetal nosso no cu do perdedor. Pra depois ele misturar a salada. Eu peço que coloque a rúcula então também aí. Que... Eu vou colocar o aipo. Já você não tem aipo? Caralho. Pelo menos não é a mandioquinha. Pera aí, o que, que é esse apito? Ah, é meu caminhão de batata. Alguém vai entrar de ré nesse caminhão de batata. Um de ré no outro. Chegamos ao fim desse episódio, que poderia ter tido vários temas, mas não teve nenhum. Nenhum desses temas falados foi o tema do episódio. É verdade, não foi. Não foi. Muito bem, Anderson Negão, o momento do seu tchau aí. Falou, negrado! Gabriel Asmar, o momento do seu tchau e o momento de você falar nossas redes sociais. Pra você que quer acompanhar a gente no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, arroba Néctar do Lixo. E queria agradecer aí de Wesley Zop ter perdido pra gente ter aonde depositar nossos legumes, porque, porra, quando se faz a feira, precisa de um bom carrinho aí. Se eu né? soubesse que a caçamba seria tão grande, teria dado mais legumes. É. Ai, pô. E queria agradecer também a ele que no dia do seu aniversário ofereceu aquela comida tão boa pra gente, aquela bebida. Obrigado, Wesley. Que isso. Foi que muito isso. bom aquele dia do seu aniversário. É bom celebrar a vida. É. E tchau para todos os ouvintes. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Bom, temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br. Tem um WhatsApp que é o DDD19 99495-5485. E os grupos, tanto no Facebook como no Telegram, ouvintes lameruxos. E farou. Muito bem, excelência L'Oréal Paris. Vocês perceberam que o meu tchau foi meio chateado? Não sei se vocês perceberam. Eu não ligo pra você, não sei. Ah, pode ser por isso, então que não perceberam. Acho que não. É verdade. Muito bem, espero que vocês tenham gostado até aqui. Até o próximo episódio, até a próxima semana. Tchau! Behind you, come and join me once or on a sunny afternoon. Night to night.